de volta com o programa Lixeirinha, aqui na Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizinho, eu sou o Fábio Massari. É sempre bom, eu sempre satirizava ele na época que ele apresentava o Lado B e o Manifesto MTV, na época, isso em 94, 96, então. Ele começava sempre os programas assim: olá, boas senhoras e senhores, eu sou o Fábio Massari, estamos começando mais uma edição aqui do Manifesto MTV aqui pela sua Music Television Brasileira. E o Daniel Benevides está aqui comigo e a gente vai, enfim. Agora a gente vai ouvir uma banda chamada Plano Próximo, que é uma banda lá de São Carlos, da minha amiga Carol, que eu conheci aqui em Franca, aliás, em 2008, quando eles tocaram aqui. E depois eu reencontrei ela no Massa Coletiva, que é o coletivo lá de São Carlos. E depois em outros rolês, assim. Acho que o último rolê foi em Bauru, quando a gente foi cobrir o festival de 2 dias do Enxame Coletivo de lá. Esse ano eu encontrei ela na Casa Fora do Eixo, que ela mora lá, inclusive, lá em São Paulo. E eu não sei, na verdade, se o Plano Próximo ainda tá em atividade, mas eu acho que sim. Apesar que a música que a gente vai ouvir aqui é do primeiro CD. Esse CD é o Wasabi, de 2007 ou 2008. E eu escolhi a faixa Pior Que Porrada. Estamos de volta com o programa Lixeirinha, aqui na Rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizinho e a gente ouviu a música Pior Que Porrada, do Plano Próximo. Aliás, um beijão pra Carol, pro Gustavo, pro jovem. Agora a gente vai ouvir Bionica. Bionica é uma banda de umas minas lá de São Paulo, e conheci elas em Ribeirão, no Bronze. Depois eu vi um show delas lá em São Paulo, no Avenida Clube. Por acaso, assim, nem era muita intenção de ver o show, porque eu nunca consegui prestar atenção muito bem na banda, porque eu acho que a baterista da banda sempre tirou minha concentração, ela sempre me... sempre me hipnotizou e... Mas eu nem sei o nome dela. Enfim, aterrissando, né? O nome da música que a gente vai ouvir delas é Greta Garbo, que aliás tem um clipe muito louco no YouTube. Se vocês puderem procurar, escreve lá, é Bionica Greta Garbo. Estamos de volta com o programa Lixeirinha, programa mais egocêntrico do rádio. Sempre lembrando que o programa vai ao ar todas as quartas-feiras às 9 horas da noite e tem reprise aos domingos às 4 horas da tarde. E que o programa tem agora patrocínio Lu Tatu, que se vocês querem fazer uma tatuagem, é só falar com o meu amigo Lu, que ele vai a domicílio fazer a tatuagem, né? A especialidade é essa, é tatuagem a domicílio mesmo. O telefone é 91216259. Repetindo, 91216259. Ok. Kurt Weill é um compositor alemão lá do começo do século passado, que eu sou muito suspeito pra falar dele. Parte da minha obra é influenciada diretamente por Kurt Weill, que escreveu várias óperas maravilhosas. Ele, vocês devem conhecer, por exemplo, Alabama Song lá, que o The Doors regravou, inclusive. A moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost a good old mama. La, la, la, la, la, la, la, la. Não sei se é assim a versão do The Doors, porque eu nunca consegui ouvir inteira, enfim. E as personagens que ele usava nessas óperas eram geralmente putas, o proletariado, ladrões e bichas e gigolôs e travestis e enfim. Mas ele sempre contrastou com aquela pilha mais formal. E não é qualquer um que pode interpretar Kurt Weill, não, assim. Um dia eu vi no YouTube aquele Hélio Flanders do Vanguard com a participação do Thiago Petit cantando, tentando interpretar Surabaya Johnny, mas sabe, eu quase vomitei assim na tela do computador. Eu já regravei Kurt Weill, assim, porque de fato faz parte do meu know-how e pesquisa e tudo mais. Mas o que a gente vai ouvir aqui é uma música do Kurt Weill interpretada por quem pode interpretar. É Naomi Scholling, lá de São Paulo. Ele teve uma apresentação no Teatro Oficina, lá de São Paulo mesmo, da série Cortinas Líricas, que foi em junho desse ano, e ela fazia releituras de Kurt Weill. Então ela fez os arranjos de algumas músicas e as versões em português, e cantou junto com... Então era um trio, né? Era um pianista, um baixista e ela cantando. Bom, e como eu sou muito pilhado em Kurt Weill também, ela acabou ouvindo uma música minha também, é claro. não deveria deixar passar em branco isso. Ela ouviu uma música minha chamada Cabaré das Paixões, que é bem Kurt Vallian, assumidamente Kurt Vallian. Aí ela ouviu e adorou minha música, essa, elogiou bastante. Aí eu fico aqui cheio de esperança de pedir pra ela cantar nas gravações das minhas músicas, mas sei lá, tenho vergonha de pedir, porque eu sei que ela aceitaria, né, e tudo mais. Então vamos ouvir a música Bilbao Song, do Kurt Vile, na releitura dela, né, Naomi Schollen, com a letra em português. E é coisa fina isso, hein, ela se vestiu de puta mesmo, bem característica mesmo. Parece que ela saiu lá de um puteiro chique, lá da Alemanha. E essa música eu quero oferecer especialmente pro meu amigo Clóvis Parzevski, que eu sei que ele gosta muito de Kurt Vile, que vai gostar disso aqui. Então eu espero que vocês gostem, e daqui a pouco eu volto. Lixeirinha, é bom? Porque não tem como piorar. Ah! Chame um táxi.